Zé, como é que anda a situação de água aí em tua casa? Teca, o negócio tá ruim, viu? Depois que essa mineradora chegou e cercou o açude, tá cada vez mais difícil, viu? Pô, não é, homem. Eu tava dizendo lá na associação que isso não pode ficar assim. Onde já se viu pegar água que era de todo mundo e cercar? Pois é, e o pior é que disseram que a chegada da empresa ia gerar riqueza e emprego. Só conversa. Tava pensando em juntar o povo e fazer um abaixo-assinado denunciando a situação. O que é que tu acha? Boa ideia, Teca. Vamos sim. A gente aproveita e fala na rádio também, para as comunidades vizinhas ficarem sabendo. Ó, vou te dizer, viu? Nossa sorte ainda são essas cisternas que armazenam água, que é de graça porque vem da chuva, né? Então, se não fosse, a situação da comunidade seria bem pior. Água é um direito humano e essencial à vida. Água é direito, não é mercadoria. Este produto de áudio foi elaborado pela Assessoria de Comunicação da ASA, ASACOM. Apoio Fundação Banco do Brasil.